André CDs. Eita, o moral de Bicara. Será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Passa ali, popopô. Isso é bonito, gato preto. Calma aí, marimoto, calma aí, marimoto. Se liga aí, papai, como é que é? Oh, era ficou comigo, depois ficou contigo. Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo. Novinha assanhada com todo mundo, fudeu. E no final das contas, vejo o que aconteceu. Que sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Eita, como é que eu tô com a boca cheia de cuspe? Engoli. Acho que foi um mosquito que entrou aqui na garganta e deu uma dor aqui na garganta. Oh, meu parceiro Flávio Bulgueritz, BM Lava Jato, tem que respeitar. Alô, BN Porto, tamo junto e misturado. Eu disse ela ficou comigo, depois ficou contigo. Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo. Novinha assanhada com todo mundo, fudeu. E no final das contas, vejo o que aconteceu. Que sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Meu parceiro LC Divulgações, Wellington Júnior, tamo junto e misturado. Pedrinho CDs Divulgações, tem que respeitar. Leozinho CDs, Tiaguinho CDs, Jefinho CD, tamo junto. DJ Piu Piu de Itambé, tamo junto, DJ Piu Piu, daquele jeitão.